Domingo 2 de outubro. Verso para memorizar. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Declarações sob tensão. O mundo criado pelo Senhor era perfeito, a morte era desconhecida para Adão e Eva. Nesse contexto, Deus advertiu: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Ouça Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Pergunta 1. A passagem ouvida mostra a existência do livre-arbítrio no Éden? Caso não pudessem escolher livremente, por que Deus os teria advertido? Algum tempo depois dessa advertência divina, Satanás assumiu a forma de uma serpente e também entrou no Éden. Eva viu a serpente comer alegremente o fruto proibido e não morrer. Em Patriarcas e Profetas lemos, abre aspas, ele próprio havia comido do fruto proibido, fecha aspas, e nada lhe aconteceu. Ouça Gênesis 3, de 1 a 4. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Pergunta 2. Imagine-se no lugar de Eva. Por que essas palavras poderiam ter soado convincentes? Da perspectiva da lógica humana, o argumento da serpente soou muito mais convincente do que a palavra de Deus. Primeiro, não havia evidência no mundo natural, até aquele momento, da existência do pecado e da morte. Segundo, a serpente estava comendo o fruto proibido e o apreciava. Então, por que Eva deveria se conter para não fazer o mesmo? A ordem de Deus parecia ser restritiva demais e sem sentido. Infelizmente, ao decidir entre as duas declarações conflitantes, Eva ignorou três princípios básicos. 1. A razão humana nem sempre é a maneira mais segura para se avaliar questões espirituais. 2. A palavra de Deus pode parecer ilógica e sem sentido para nós, mas é sempre correta e confiável. E 3. Há coisas que não são más, nem erradas em si mesmas, mas Deus as escolheu como testes de obediência. Devemos estar cientes de que a experiência de Eva não é caso único. Todos os dias precisamos decidir entre a palavra de Deus, que pode ser impopular, e os apelos sedutores de nossa cultura. Nossa escolha terá consequências eternas. De que modo o claro ensino da Bíblia entra em conflito com os caminhos do mundo?